Aras Cardacho. Itaipava. Eu bati meu chapéu empoeirado e na fivela eu dei um trago. Hoje eu tô cowboy no máximo. Segura leva. A bota de couro de avestruz, paredão mil Hilux. O piseiro vai ser embaçado. Hoje eu mato a saudade das primas. Pinga pra dentro, fumaça pra cima. Se namorando eu não prestava, solteiro menos ainda. A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam. Prazer, eu sou o cara. Oh,